Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao nosso Café Brasil. Você, como vai, hein? Eu vou bem, muito bem. E hoje vou falar de umas mentirinhas, mentirinhas simbólicas. Começo com uma frase de George Herbert, poeta e orador nascido no país de Gales. Ousa dizer a verdade, nunca vale a pena mentir. Um erro que precise de uma mentira acaba por precisar de duas. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um pocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um pocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um pocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Li um texto delicioso de Oscar Wilde em A Alma do Homem sob o Socialismo. E ele disse o seguinte: um trabalho de arte é o resultado único de um temperamento único. Sua beleza vem do fato de o autor ser o que ele é. Nada tem a ver com o fato de outras pessoas quererem o que elas querem. No momento em que um artista percebe o que os outros querem e tenta suprir a demanda, ele deixa de ser um artista e passa a ser um artesão, excelente ou medíocre. Deixa de ser um artista e passa a ser um homem de negócios, honesto ou desonesto. Isso foi escrito por Oscar Wilde em 1891. Ah, coitada dela. Mente pra chuchu. Diz a toda gente que é donzela, que tem um palacete em Pacaembu. Isto é presunção só dela, tentar com classe o golpe do baú. Ninguém pode ser pavão de cauda bela, verde amarela, se nasceu com a pena preta do urubu. É muito normal que uma menina queira acontecer na sociedade. A própria vida nos ensina que a pobreza é triste de verdade, mas a sociedade compromete aquilo que se chama de moral, pois quem não nasce pra manchete tem que ser notinha social. Olha só, você tá ouvindo Juca Chaves, o nosso menestrel, cantando A Pena Preta de Urubu. Jurandir Chaves foi criado em São Paulo, demonstrando desde muito cedo interesse por música e poesia. Aprendeu violão ainda menino quando compôs o Hino para os Cachorros e Semente Bonitinha. Teve sólida formação musical. Fundou o movimento Juventude Musical Brasileira com o maestro Eleazar de Carvalho, de quem foi também aluno. Dos 16 aos 19 anos de idade, teve intensa produção poética motivada pelo grupo de seresteiros de São Paulo, que fundou com amigos do Largo de São Francisco. Juca, mais tarde, tornou-se um refinado crítico da sociedade e da política brasileira. Essa letra da Pena Preta de Urubu é uma delícia! Pois é, é irresistível refletir sobre a imagem do artista como um homem de negócios nos dias de hoje, quando os marqueteiros transformaram a produção cultural brasileira numa indústria baseada em pesquisas e focada em nivelar por baixo os produtos ditos culturais que cria e promove. E dá-lhe as bandinhas de axé de acrílico, os pagodeiros derivados de petróleo, o funk de isopor, Os livrinhos de autoajuda, os programinhas de TV focados na fofoca e nas celebridades e outras barbaridades. São produtos criados em laboratório por comerciantes e não por artistas, e trabalhados para suprir uma demanda que eles próprios criam. Uma música na novela da Globo, repetida no Domingão do Faustão, como sendo a nova onda, é capaz de lançar um modismo e de suprir uma demanda nacional e projetar um desconhecido. Vazio de conteúdo, que vira estrela. É o artesão de Oscar Wilde, alguém que deixou de ser um artista para ser um comerciante. Mas o problema não é assim tão simples, não. A engrenagem é complexa e seus componentes estão no jogo sem compreender os seus papéis. Muitos intelectuais, jornalistas, professores, os grandes formadores de opinião, enfim, confusos diante da necessidade de uma postura politicamente correta, desempenham uma função crítica no processo. Dão às manifestações comerciais uma dimensão maior do que a merecida. Ao colocar em horário nobre uma entrevista com a funkeira desbocada, com a ex-prostituta que escreveu suas memórias, com o transformista que traiu o namorado, com a bandinha vazia, legitimam um produto que, do contrário, permaneceria restrito a um gueto, apagado pelo tempo. É a legitimação da mídia, jogando o jogo dos comerciantes, e não os atributos artísticos ou culturais, que acaba por criar uma demanda falsa, um sucesso mentiroso. Uma celebridade efêmera, que nos 6 meses de duração venderá 2 milhões de CDs e depois sumirá no limbo, deixando nada, absolutamente nada para trás. Café Brasil. Você já parou para pensar no seu papel nessa engrenagem, hein? Você é o agente da demanda, você é a presa dos comerciantes. Você é o manipulado, é o seu gosto médio que os comerciantes estão determinando. E eu já escrevi uma vez que gosto médio não tem gosto. O gosto que tem gosto é o seu gosto. Seu tesouro, ele é único, pessoal, intransferível. Portanto, respeite o artesão, respeite o comerciante, mas valorize o seu gosto. Só o entregue ao artista. Adeus Paris tropical, adeus Brigitte Bardot. O champanhe me fez mal, caviar já me enjoou. Simonal estava certo na razão do Patropi. Eu também que sou esperto, vou viver no Piauí. A terra tem chacrinha, que é louco como ninguém. Tem juca, tem teixeirinha, tem dona Hebe também. Tem maçã, laranja e figo, banana quem não comeu. Manga não, manga é o perigo, quem provou quase morreu. Você tá ouvindo Juca Chaves e a sua Take Me Back to Piauí, lançada em 1972 no LP Muito Vivo, a sátira de Juca Chaves. Juca é irônico. Infelizmente está fora da televisão, mas continua percorrendo o país com seus shows, onde a gente rola de rir. Mas devia era chorar, sabe? A maioria das pessoas não entende a ironia de Juca Chaves. Aleluia, aleluia, vou morrer na BR3. E daí, hein? Você tá gostando do Café Brasil? Eu queria saber a sua opinião. Que tal visitar o meu site www.lucianopires.com.br e deixar uma mensagem, hein? Ou, se preferir, ligue para o operadora 11-8685-8124. Repetindo, 8685-8124. No final do programa eu repito o telefone. Pois é, sobre esse tema da arte virando comércio e do tal gosto médio, Rubens Aidan escreveu em meu site um texto ótimo chamado Assim É Se Lhe Parece. No fundo, eu vou com Doce de Coco, de Jacó do Bandolim, na interpretação de Yo-Yo Ma, o violoncelista chinês nascido na França. José Wilker admite reconciliação com Guilhermina Genley. Caetano diz que não namora atriz da novela das oito. Marília Gabriela se separa de Gianni Kini. Angélica espera outro filho. Débora Seco termina mais um namoro. Angelina Jolie é agora uma senhora casada. O alemão terminou com a Iris. Quem saiu com quem? Quem levou fora? E a primeira relação sexual? São temas reincidentes nessas manchetes, assim como a intimidade da casa, do fulano, da fulana, etc. e tal. É uma celebração cotidiana, ao lado da exposição de corpos sarados e nus em todas as bancas e veículos de circulação de massa. E por aí vai. E eu com isso? Pode ser a pergunta de muita gente resistente que recebe informações desse tipo goela abaixo via sites, TVs, jornais, revistas e rádios. Uma reação à onda de consumo do culto às celebridades do mundo midiático. E não é um fato que ocorre apenas em país subdesenvolvido, não. Basta ver as revistas e programas de TVs europeus e dos Estados Unidos. Política, economia, saúde, educação, meio ambiente, segurança, entre outros, são temas recorrentes e necessários no noticiário jornalístico, já que falam de áreas de interesse coletivo, social e que afetam diretamente a vida das pessoas, quer tenham ou não consciência disso. Não se trata de indignação moral, que também costuma ser interpretado como inveja, mas de entender o que acontece e altera o modo de encarar a vida. Depois das mudanças tecnológicas que permitiram consolidar a aldeia global, um país ficou mais perto, mais íntimo do outro. Tornamo-nos vizinhos de bairro nesta cidade virtual. A nossa família cresceu. Temos uma sensação de falsa intimidade com todos os que entram em casa pelas janelas de todos os veículos da mídia. As celebridades se transformam em familiares, amigos, amantes na inconsciência de muita gente. Portanto, nossa atenção se volta para aspectos fundamentais da realidade atual. Primeiro, a facilidade de registrar e divulgar todo tipo de informação por conta da tecnologia. Depois, a chamada indústria cultural, que tem a ver com sociedade de consumo, capitalismo, reinado da economia de mercado, senhor dos nossos destinos. Uma ramificação do hedonismo reciclado, voltada para o entretenimento e diversão, apesar da chiadeira geral dos sobreviventes que não entregaram os pontos. É, o Rubens Aidan pegou pesado aqui, hedonismo reciclado. Você já ouviu falar em hedonismo aí? O hedonismo vem do grego hedone, prazer. É uma teoria ou doutrina filosófico-moral que afirma ser o prazer individual e imediato o supremo bem da vida humana. É mole, hein? Eu vou dar uma pausa para os nossos comerciais. Rodrigues, não se intrigue, confesso. O motivo do sucesso tá gasolina esso. Não brigue, eu já começo. Esse motivo é o novo aditivo. Aditivo tão ativo, conhecido como tigre. Não se abrigue, que tal tigre não agride. É um tigre só do asfalto, mas potência dá o seu alto. Ah, péssima rima, desanima ouvinte incauto. É o tigre da Esso que acabou de chegar. E o Rubens Aidan finaliza. Adaptar-se às mudanças tecnológicas é o primeiro passo para não ficar chorando o leite derramado. Na verdade, a globalização é irreversível como consequência desse avanço tecnológico. Só nos resta meter o bico nessa decantada indústria cultural e falar de conteúdos, responsabilidade e, principalmente, consciência pessoal e social. Desde sempre, as pessoas são alertadas de uma forma ou de outra pelo antigo preceito de que não se devem iludir com as aparências. Uma das características da nossa indústria cultural é justamente funcionar em cima das aparências, da mídia, do espetáculo. Quem perde mais com isso é a capacidade de uma geração de ver e refletir criticamente, com inevitáveis respingos negativos no modo de pensar livre e criativamente. A mediocridade é um fato consumado. Na sociedade onde o ar é depravado, marido rico, burguesão despreocupado, que foi casado com mulher burra mais bela, o filho dela é político ou tarado. Caixinha, obrigado. A situação do Brasil vai muito mal. Qualquer ladrão é patente nacional. Um policial quase sempre é uma ilusão. E a condução é artigo racionado. Porém, ladrão, isto tem pra todo lado. Caixinha, obrigado. Tá aí, o Juca Chaves de novo com sua deliciosa Caixinha, obrigado. Essa música nunca esteve tão atual. E acredite, foi composta mais de 40 anos atrás. Seria engraçado se não fosse tão triste. É o ganha-pão da imprensa. Vença ou não vença, o Brasil é o maioral. E até da bola nós já temos general, que hoje é nome de estádio municipal. Caixinha Nacional. A medicina está desacreditada. Penicilina já é coisa superada. Tem curandeiro nesta terra pra chuchu. Rio de Janeiro tá pior que Tambaú. E de outro lado, onde está o delegado? Caixinha, obrigado. Dramalhão, reunião de deputado. É palavrão que só sai pra todo lado. Se um deputado abre a boca é um atentado. E a mãe de alguém é quem sofre toda vez. No fim do mês, 120 de ordenado. Caixinha, obrigado. O tempo passa, mas a história continua a mesma, né? Pois, numa interessante entrevista que a Folha de São Paulo fez com João Santana, o marqueteiro que cuidou da campanha de Lula para a reeleição em 2006, foi perguntado como foi definida a abordagem do tema das privatizações. E João Santana afirmou que houve um estudo sobre temas de intensa fragilidade e comoção política. Privatização era o número um. Perguntado se não achava desonestidade se beneficiar de uma ideia geral da sociedade, a de que as privatizações foram um mau negócio, mesmo que o próprio Lula soubesse que isso não é a verdade completa, João Santana respondeu: não. Eu trabalho com o imaginário da população. Em uma campanha, nós trabalhamos com produções simbólicas. Não considero que exista aí desonestidade, pois o tema foi, pelo menos, discutido. E então, o entrevistador da Folha de São Paulo emendou a pergunta: Mas se foi apenas uma tática para encurralar o adversário, fica então reforçada a tese de que houve uma certa desonestidade intelectual. E João Santana respondeu: o fato é que o adversário teve a chance de responder, mas não o fez. Tivesse ele uma resposta pronta, objetiva, o impacto teria sido reduzido. Café Brasil. Viu só, hein? Como é fácil dar outro nome a mentiras? Pois essa cara de pau me assusta. Essa estratégia funciona, pois o seu alvo, o povo, não tem repertório para compreender como, quando e onde está sendo manipulado. Não interessa discutir profundamente se privatizações são boas ou ruins. Pessoalmente, eu acredito nelas e não vejo outro caminho, mas durante a campanha, isso é só um detalhe. Mentiras simbólicas podem ganhar votos, portanto são válidas. Essa moral torta de quem produz as informações que vão orientar o eleitorado. Só posso encerrar esta reflexão recorrendo a Carlito Maia. Acordem e progresso. Mas pra quê? Pra que tanto céu? Pra que tanto mar? De que serve essa onda que quebra e o vento da tarde? De que serve a tarde inútil paisagem? Que programa pesado, falando das mentiras que são esfregadas na nossa cara todo dia. Pois, para compensar, eu te dei esse presente. Você acaba de ouvir Inútil Paisagem, de Tom Jobim, na interpretação ao vivo de Clio. Clio é uma brasileira com seus 20 e poucos anos que canta e encanta. E eu aposto que você nunca ouviu falar nela, pois me aguarde. Com Lala Moreira na técnica, produção de Cissa Camargo e apresentação de eu, Luciano Pires. No programa de hoje tivemos a companhia de Juca Chaves, Clio, Jorge Herbert e Rubens Aidan. E aí, gostou, hein? Quer baixar para ouvir no seu computador? Então acesse o meu site www.lucianopires.com.br ou deixe um recadinho no operadora 11-8685-8124. Repetindo, operadora 11-8685-8124. E para encerrar, que tal Jean Cocteau? Uma garrafa de vinho meio vazia também está meio cheia. Mas uma meia mentira não será nunca uma meia verdade. Você acaba de ouvir Café Brasil com o escritor Luciano Pires. Café Brasil.